essa criatividade, essa originalidade é realmente a grande força, não só do grupo em questão, que é o Mauaka, como também da World Music. E eu gostaria de dizer para vocês que o que eu trago como material é um material muito especial que eu consegui processar e reunir de uma apresentação desse grupo Mauaka, de um especial deles, onde eles fizeram vários depoimentos. Então eles vão estar falando toda a fala que eu retirei de um especial da TV Câmara. Mas também o material sonoro já não. Aí eu coloquei, inclusive, as melodias estão com muito, são de boa qualidade sonora, porque eu retirei de CDs do Mauaka, que são meus. Portanto, eu só a fala que vocês vão ter, que são algumas, na linha de um documentário, alguns depoimentos dos integrantes do grupo, como também de uma locutora que apresentou esse especial no qual eu me baseei. Espero que vocês gostem. É um estilo musical diferente, mas muitíssimo interessante. Para a etnia Hausa da Nigéria, Mauaka são cantores xamãs que recorrem ao poder mágico da palavra cantada para atrair as divindades. Em japonês, uma das interpretações para o ideograma Mauaka significa canto sagrado. Aqui no Brasil, a palavra ganhou um significado de certa forma mais feminino. Mauaka é o nome do grupo criado há 8 anos pela pesquisadora Magda Puch. Interessada em resgatar músicas populares de várias etnias, ela se juntou com outras cantoras e instrumentistas para apostar na possibilidade de timbres que recriam temas ancestrais, reinventando a função de contar histórias musicais. O Mauaka é formado por um grupo instrumental acústico e 7 cantores, que interpretam canções em mais de 10 línguas. Além de ser referência no cenário da música étnica do país, o Mauaka se destaca também no circuito de festivais internacionais. Como forma de continuar divulgando seu trabalho, o grupo se integrou ao projeto Encantadeiras, viajando pelo Brasil para revelar o lado mágico das músicas cantadas por mulheres. Mauaca começou oficialmente em 95, mas desde 93 a gente já começou a desenvolver umas pesquisas voltadas para a música vocal do mundo, né? As vozes das mulheres búlgaras, mulheres africanas, finlandesas, a gente já tinha uma pesquisa informal, digamos assim, eu e a Kitty Pereira, que éramos fundadoras desse grupo, e a gente reuniu algumas cantoras e a gente começou a desenvolver, então, uma pesquisa prática, né? Uma pesquisa aliada à prática. Aí a gente resolveu, então, criar uma banda com essa configuração, né, que se apresentasse, que tivesse uma performance legal, onde a gente pudesse ter um trabalho profissional consistente, né, que até então era um grupo que se apresentava eventualmente, era uma coisa muito experimental. Thank you. Há 8 anos, o Mauaca reúne cantoras e instrumentistas que têm um repertório para lá de inventivo. Elas trabalham tramas étnicas e resgatam cantos brasileiros, africanos, búlgaros, japoneses, enfim, só vendo para entender. Com vocês, mais dessas mulheres encantadeiras. Oh.

Então, Mauaca sempre passou por momentos de transformações intensos, né? Algumas, alguns anos menos, outros mais, né? E essa formação que está hoje aqui no CCBB, ela já está comigo há 7 anos. E é realmente uma grande vitória a gente conseguir manter um grupo, né, coeso, fazendo um repertório absolutamente nada comercial, né? Um repertório diferente, fora dos padrões brasileiros, digamos assim. Não é nem MPB, não é rock, não é música erudita, não é cultura popular na sua essência. Enfim, a gente toma várias referências, né, e desenvolve um repertório onde a gente possa trabalhar sobre isso. Thank you. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM. Thank you. Saber crescer na escolha do que lhe dá prazer. Isso é sensibilidade. E terminamos aqui o nosso Questão de Sensibilidade de hoje. Um abraço e até o nosso próximo programa. Renato.